acabou aquele seu amor. Não é mais o mesmo. Está tão diferente. Já esqueceu da gente, de quem se ama. Você nem lembrou que esse dia passou. Meu coração sofreu calado no dia em que me disse sim. Juramos um amor sem fim. Tantos anos de casados. Parabéns pra você. Parabéns pra nós dois. Mesmo você se esquecendo, continue me crescendo. Esse seu jeito louco de te amar. Parabéns pra você. Parabéns pra nós dois. E nesse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. Você nem lembrou que esse dia passou. Meu coração sofreu calado no dia em que me disse sim. Juramos um amor sem fim. Tantos anos de casados.